Worldwide, I'm a poor baby. I'm a chula, mama chula, I'm a poor baby. I'm a chula, de Janeiro to the world. DJ Markand. gostoso aí? Bacana, né? Imagination, Just an Illusion. Uma pegada mais moderna, né? Claro. Você conferiu também Spin Doctors, Two Prince. Ainda And People Don't Look Any Further. Santana, Maria Maria, Duran Duran, Come Undone, Toto Africa. E começamos o programa de hoje com Inia, Echoes in Rain. Bacana, né? Relax. O primeiro bloco de hoje, hein? Mas não se iluda, tá? O segundo vai sacudir um pouquinho mais. E você pode ir compartilhando aí o programa nas suas redes sociais, tá? Basta você digitar aí flashhouse.riosulradio.com e você vai ser arremessado direto pra página do Facebook do programa, ok? Segura aí que daqui a pouco tem mais Flash House. Voltamos a apresentar Flash House. Ele está captando alguma coisa do tempo. Ele está dizendo Rio Sul Rádio. Eu entendi o que ele disse. Deixe ele continuar. Ah, é o endereço. Pois então acesse www.riosulradio.com. O rádio chegou ao futuro. Rio Sul Rádio. Dezoito horas e 35 minutos. Comindre, mangueiras e conexões, mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis de borracha, conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores e ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões, Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468, www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões, com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Você já se imaginou produzindo o seu próprio podcast? Conheça Megafono, soluções em feed, estatísticas e distribuição do seu canal. Megafono, a plataforma completa de hospedagem e distribuição de podcasts. A missão do Megafono é ajudar o seu conteúdo a chegar no seu público-alvo. Para isso, criamos uma plataforma simples e intuitiva. Com poucos cliques, você cria e administra o seu podcast, além de várias outras funcionalidades que podem ajudar você no seu dia a dia. Conheça o Megafono, www.megafono.com.br. Crie sua conta e seu podcast poderá estar no ar em apenas 2 minutos. Megafono.com.br. Você está ouvindo Flash House. Voltamos ao segundo bloco do Flash House com Erasure. É diferente, né? Não é a versão que você tá habituado a ouvir ou que você tem lembrança. Isso aí foi finalzinho dos anos 80. Teve um remix que não foi nada mais que a versão esticada da original, que não deixa de ser boa, tá? Pelo amor de Deus. Então é uma questão de variedade. Olha que versão bacana batida, né? Teremos aí pela frente Information Society, Donna Summer, Cyndi Lauper, Gorillaz, Barry Manilow, Fatboy Slim, Chris Isaac, Star. Pois é, se eu fosse você, aumentaria o volume. We